Rede autorizado, posto pistão 7, vento 140 graus 059, ajuste altímetro 020. Repouso, Oxenê 6224, decolado aos 36, controle 020. 08, boa noite, Oxenê 6224. Controle Salvador, boa noite, Oxenê 6224. 6224, contato radar, sai da Conde, sobe para o nível de voo 190, vigilante. Sai da Conde, nível 190, Oxenê 6224. Então, a Fatiália está livre da restrição de altitude em... no pé da água. Gente, autorizado o backtrack, sem aquilo em dia, tá autorizado o táxi pela pista até a bar, até o estacionar a frequência ali. Azul 5001, autorizada a decolagem pistão 0, vento 140 graus 049 e o ajuste altímetro 020. Azul 5001, decolagem pistão 0, azul 5001. Gente. Romeu, Sierra Papá Juliette, na Quebec, chame a torre. 118 decimal 95 para o cruzamento da 17. Aqui na Quebec vai chamar a torre 295 para o cruzamento, muito obrigado. Azul 5001, decolado aos 39, controle 1208. Controle 208, boa noite, Azul 5001. Oi, Salvador. Na Quebec para o cruzamento, confirmando Angada Baeté, Aerostar, parte 5. Parte 5, Aerostar. Gente, autorizado o cruzamento da 17 ao estacionar a frequência livre. Cruzamento da 17 ao estacionar a frequência livre, obrigado, boa noite. Você vigilar. Olê, 25001. Salvador Gono, 34 para Bravo para Maceió. 134, boa noite, pronto, cópia. Pronto. Autorizado Maceió, o nível 350, via rota UP Zulu 17 até Orago após DCT. Decolagem pistão no zero após decolagem primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Cuca, Jamo, Aru. Frequência do controle 120 decimal 8 e o transponder é 5022. Autorizado, Maceió 350, UP Zulu 17, Orago DCT. Decola 10, curva à esquerda, Cuca. Jamu, depois Varu, 308, controle é só na 502, 2-1-1-3-4. Correto, Cuca, Jamu, Aru, portão 02, chame pronto, 1-1-3-4. Boca de Amaru reportará pronto para o Bush, 1934. Solo 63, 132, Xanher, Bush, acionamento. Para o táxi federal. Gente, 6313 do Xanel, aguarde para o táxi. Correção, aguarde para o pushback. Estamos prontos para o push e essa também, não para o táxi. O Xanel 6313 confirmando, aguarde para o push. Aguardo. O Federal 9973, prossiga com os dados. São dois a bordo, 4h20, barulhos. Autorizado o táxi via pátio 3, pátio 1 e Índia. Ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 1020. Tem um bom voo, sideral 9973. Sente, deve estar com pátio 3, pátio 1 Índia, no ponto de espera 1895. O ajuste 1020. Bom trabalho para vocês aí. E sorte pra gente amanhã. Com certeza, tem um bom voo. Tem um espécie acionamento, igual na 1134. Gente, é o número 2 no setor, aguardando, gol no 134. Aguardando 34. Bom, correu 9890, informação Bravo, 400 Guarulhos. 400 Guarulhos, já aprovado, número 1 para COP, aguardando, Rio 9810. Aguardando, negativo, Renato. Poxa, né, 6313 na escuta? Ativo, pra sim. Coordene com a equipe de pátio, após a passagem do Boeing da Sideral à retaguarda, autorizado iniciando 4, chama pronto para o táxi. Sim, considerado isso. Rio 9810, cópia. Prossiga na sua escuta. Autorizado Guarulhos, nível 400, decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, Bidev, Upper Whisky 50, até Vitor Tango Romeu e após conforme rota do plano. A frequência do controle 120, decimal 8, transponder 5017. Autorizado 400 Guarulhos, decola da pista 10, curva direita, perfil da El, Leda Bidev, Autovice 50, até Vitor Tango Romeu, depois conforme plano de voo, 1208 ao controle, 5017 transponde ao Rio 9890. Cotejamento correto no pátio 3, chame pronto, pushback acional, Rio 9810. Chamará para pushback acional, Rio 9890. Clear to line up and take off, runway 10, wind is 150 degrees, 05 knots, and altimeter is setting 1020. Roger, line up and take off, runway 10, QNH 1020, 099, 70. Olha a Fatalha. Olha a Fatalha. Como está para o ideal para o próximo ponto, o Mupese? Aguarde. Professor Salvador, muito boa noite. Oxanã 6202, cheio de informação Bravo. Meu nome é 212, assumo identificação dessa Via Mari para o 050. Via Mari 050, 6202. É o 280. Adriano 3 para o táxi. Quando 54 a bordo, Hotel Mangaleão. Foi direto ao próximo ponto. Gente, voando no pé, 280, olha a passagem. Puxo no 020, tem um bom voo. Índia 1895 no 020, obrigado. 6303. Voo 1134 na escuta. Prossiga. Após a passagem do Airbus da Avianca retaguarda, autorizado iniciando 02, chama pronto para o táxi. Faz o Airbus atualizado, é para o táxi, voo 1134. Bom, Salvador, o Rio 9890, no pátio 307, puxa, pega essa manhã. Autorizado, chame táxi, o Rio 9890. Chamar o táxi, Rio 9890. Eu levo 360. Salvador, departure, good evening, Sideral 9973. Sideral 9973, climb to flight level 360, fly direct LF position. Roger, direct LF, 09973, climb to flight level 360. Bom, chamei 624, mantém nível de voo no 90, serviço radar encerrado. Chamei o controle de Aracaju, 203. 03, boa noite. Oi, o 6303 está pronto no ponto de espera. Confirme, é o 6303 do Xané? 6303. Xané 6303, autorizado a alinhar e decolar para o Tuna 0, vento. É 160 graus 05 nós, o ajuste de altímetro no 020. 020, autorizado a alinhar e decolar, 6303. Fly direct, MOP position. É, Mike Oscar, Papá Serra Oscar. Roger, Mike Oscar, Papa Serra Oscar, MOP intersection, Sideral 9903. Thank you very much. Azul 5001, chama centro Recife 1251, alternativa 13395, Azul 5001. 5001, vai chamar o Recife 251, alternando 3395. Então, boa noite. Boa noite. Beleza, 7203. 723, chama torre no 895, complete a aproximação final. 295, 723. Oi, Salvador, 723. O 1723 continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão 0. Aguardando autorização na pista 01723. Itália Alfa Charlie, chamo sempre o Recife, frequência 1288, alterna 1260. 1288, 1260, Itália Alfa Charlie. Controle, boa noite, azul 4107. Azul 4107, identifique, desça ao 060, a chegada à Mari. Centro de informação Bravo, descendo Mari, azul 4107. Sonema 2112, voe Duna. É um prazer, Duna, obrigado. Pensa 2000 pés, ajuste no 020, chamei 6212. 2000 pés, 1020, descendo 6212. Controle, Salvador, muito boa noite, passarei 2224. 2224, identifique. Pro de Mari, chegada Mari, chame daí descida. Mari, chamará no ideal, passarei. Salvador, 3600, 5190, cobrado. 6600 da TAM, desce ao 070, sua identificação, chegada Mari. 070, Mari, 3600. 5407, voa ITAP. ITAP 4107, muito obrigado. É claro. 49, controle 208. 208, obrigado. Para o Salvador, a Xenair 6303 da EL. Xenair 6303, contato radar, sua desvia da EL para o 360. Olha só, voe Leda, 360, vigilante. Leda, vigilante, Xenair 360. Oi, boa. Gol 1134, ponte espera no 0, pronto. Gol 1134. Pós aeronave da companhia na curtíssima área e manter o 0. Visual, aeronave. Termo, visual com 37, está autorizado a alinhar. E aí, Matheus, para. Boa noite, 34. Para o Galeão? Afirmo. Aguarda um minuto, 4. Rio 5972, prepare Dael Leda após posição Irume. Ok, Dael Leda. 8.8, Azul 4107, desce para o nível 050. 050-4107. Obrigado. 03600, desça para o nível 060. 060, 3600. Táxi Rio 9890 com 03 a bordo, autonomia de 3h46, perdão, ao Fernando Galeão. Tinha autorizado o táxi até o ponto de espera da 190, torre no 8.95, ajuste no 020, Rio 59, Rio 98 no 0. 1020, próximo ponto de espera, 8.95, Rio 98, 10. Fala, Golo 723, virou? Golo 723, Alfa, mantendo para Juliette. Alfa, antes da Juliette, 723. Afirmo, prossiga. Autorizado, senhorita. Proa de Motiva. Aguarde, proa de Motiva. Mantenha a fragileza, o Oxanê 6313. Obrigado. Oxanê 6313, copiou o controle? Virou ativo, mantendo lenda, aguardando, 6313. Rio 9890, autorizado a alinhar e manter pisto no zero. Alinhar e manter pisto no zero, 9890. Voo 1134, decolado 53, controle 1208. 208, voo 1134, agora. 972, pronto 4. Pronto 4, 5972. Rio 5972, autorizado Galeão via P November 857. O restante conforme rota. Nível 360, saída. Dael, Leda, após posição Irume. Decola pistão na zero com curva direita. Código 5011, controle 120.80. Para o nível 350. 350, 1134. Correto, chama pronto, Pátio 3, 620 Romeu, 5972. Está pronto, 5972. Autorizado para o feedback acionamento no Pátio 3, Rio 5972, chame táxi. Autorizado, Pátio 3, vai chamar para táxi. Lá da restrição de altitude na posição ETAP, desça para 3 mil pés, ajuste no 020, aguarde autorização para o ILS. Cancelado o estúdio TAP, autorizado 3010, azul 4107. Rio 9890, autorizado decolagem pistão no 0, vento 1970 graus 06, 12 de nós, o ajuste altímetro no 020. Iniciando, atmosfera na 0, 98, na 190. Carreiro 2224, vetoração para o sequenciamento, curve à esquerda, proa 050, limite à magnética 080 de Simbra. 050 a proa, limite a magnética 080 de Sembra. A 3600, desça para o nível 050. 050, a 3600. Área do 2224, desça para o nível 060. 060, passarela. Decolador 56, código 5017, controle 1208. 5017, perdão. Controle Salvador, boa noite, 9890, decolado, cruza 25. 9890, acione transponder 5017. 9810, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível 400. Da El 400, profundo em pousada direto de Leda. Oi, Leda, Rio 9810. Direto Leda, grato, 9810. Azul 4107, reduza velocidade para 2109, desça para 2000 pés, ajuste no 0120, autorizado LS, reporte estabilizado. Descer para 2210, 4107? Afirmo, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, muito obrigado, 4107. Por que desviou direito aqui na formação? Já estamos voltando já na proa de Dona. Gente, chame 6212, chame torre 11895. 18,95, até a próxima. Deixando é 6313, chame Centro Recife, 1251, alternando 3395. 251, 3395, obrigado. A 3600, cancelada a restrição de altitude na posição ITAP, desça para 2000 pés, ajuste no 020. 2000, 1020, cancelada a restrição de ITAP, 3600. Autorizada na pista 10, PNH 1020, obrigado. Para o procedimento LS, curva à direita, proa 050, limite ao localizador. Informe que nesta proa irá interceptar, reporte estabilizado. Direita 050 para o localizador, reportará estabilizado na 3600. Uno 1134, chame Centro Recife, 12685, alterna 12545. 2685, 2545, sucessor Recife, gol 1134. Visual com a aeronave da Oxané na curta da 190, Airbus 320. E o 5972 na escuta? Após a passagem da aeronave, a Lhari manteve-se no 0. Confirmando o 5972, tem condições de decolar de imediato assim que autorizado. Confirme. Reduza a velocidade para 2109, vai seguir tráfego à sua frente, 10 milhas, com ground de 190, um eco 190. Usina 210, tá 3600. Continua a aproximação, guardando pista livre, informa. Boeing 727 da Rio, iniciará a rolagem para o Pistona Zero dentro de 30 segundos. Seguinte, 4107, 2 milhas do Alpax. Oxané 62-12, solo ao 01, direita 1219, solo. Direita 1219, solo. Autorizado a decolagem no 0, vento 160 graus 062 de nós, ajuste no 0, no 120. DF pode estabilizar. Autorizado a descida para 2000 pés. Para 070, desce para 2000, portaré estabilizado, passaria 2224. Azul 4107, autorizado pouso pistão no 0, vento 160 graus 07 nós, o ajuste de altímetro no 020. Autorizado pouso, Azul 4107, obrigado. 9810, chame centro Recife, 1251, alterna 13395. 1251, alterna 13395, viu? 9810, obrigado, boa. 300, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, é o número 2. Número 2, aguardando 3600. Status radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 360. Subindo da EL, nível 360, 5972. Juliette 6212. Juliette 6212, AL, confirmando Juliette 05, portão. Direito no 2119, solo 04. Solo 219, azul 4107, obrigado, boa. No localizador, passaria 2224. Passaria 2224, ciente, aguarde para transferência de comunicação. 24. Alfa Juliette 09, muito obrigado. 4107. Zero, autorizado pouso pistão no 0, vento 150 graus 0612 de nós, o ajuste de altímetro no 020. Pouso autorizado no 0, com o PN20 da 3600. Paulo Salvador, continua 6202, ok, já estamos com o balizador na... se aproximando. Não, na verdade estamos sem balizador aqui para o gate 5, para o Oxanel 6212. 7. Já temos com confirmação de luz aqui, obrigado. 5-0, Então, 3152, acione identificação, vou na proa de Mari para interceptar a chegada Mari dessa via para o nível 050, ajuste 1020. 050 com 1020, já está voando Mari. Mandou usar 3152? Persiga. Quantas aeronaves para o pouso? Agora é o número 2. Número 2, tem alguma atrás da gente? Afirmo. Um 3152, está autorizado manter a presente velocidade e informe para redução. É a restrição 250 nós em mar. Paredo 2224, chame a torre 1895. 295 até. Sou em Salvador, muito boa noite, passarelo 2224. Passarelo 2224, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Guardando. Azul 6908, acione identificação, desça via chegada Mari para o nível 060, ajuste 1020. Via até o 060, 020. Alô, Salvador, boa noite, 3600, na Fox. 3600, Alfa, Juliette, remoto 13, parte principal. Alfa, Juliette, remoto 13, gente, 3600. Pistão no 0, vento 160 graus, 062 de nós, o ajuste de altímetro no 020. Livre pôs na 10, parceiro 2224, baixou e travou. O 5972, chame centro Recife 1251, na terna 13395. Não mandou para 3152. Precisa? Quem tem que estar formações à frente, poderia voar a Itapi? Autorizado, voar a Itapi está presente, está 3152. Obrigado, vai voar a Itapi. Alô, tá 3600, aguardando o sinalizador. Ciente. Passarelo 2224, Alfa Juliette, remoto 1-2, o pátio principal. Alfa Juliette, 1-2. Do 2224, ingresso com cautela, a aeronave da TAM irá para remota 1-3 do pátio principal, está aguardando o balizador. Gente. É 3152, está cancelada a restrição de altitude na posição ITAP 2 para 2000 pés, ajuste 1020, está autorizado em LS Sector Pistão 0, reporte estabilizado. Vai descer para 2000 pés, livre da restrição ITAP. Controle Salvador, boa noite, o Azul 2713, centro da Bravo. Azul 2713, aciona a identificação. A gente acabou de passar por São Ponte. Azul 2713, contato radar 68 milhas, nordeste de Salvador. Voe na Pro de Bonfi para interceptar a chegada Bonfi, o ajuste em Salvador é 1020, informe no ideal de descida. A gente está pronto, bom. 1020 chamará para descida, o Azul 2726. Eu não está visual com o balizador. Passaredo não está visual com balizador, não tem balizador. Gente. Azul 6908, cancelada a restrição de altitude na posição ITAP desta para 2000 pés, ajuste 1020. Está autorizado em LS X-Ray pistão 1-0, reporte estabilizado. 3152, estabilizou no curso do localizador. Tá, 3152, complete a final e chame torre 11895. 1895, vai chamar, 3152. Do 6908, reduz a velocidade para 2109, é o número 2 na próxima volta. Está reduzida, 0908. Estado, ajuste de altímetro 1020, autorizado pouso, pistola 0, vento 150 graus, 069. Autorizado pouso na pistola 0 para o 3152. Azul 2713, vou em posição pelo. Azul 2713. Salvador, Azul 2713, para descer. Azul 2713, desça para 4 mil pés, ajuste 1020. 4.000, 1020, Azul 2713. Azul 6908, complete a final e chame torre 11895. 1895, por aí, chamar. Solo 22, libera a direita, solo 12, 1, decimal 9. 319, após esperar a direita, 3152. Salvador, boa, tá 3152, livrando a Golf. É 3152, autorizar táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02. É 908 na escuta da torre. Prossigo, boa noite. Boa noite, cheque trem, pouso autorizado, pistona 0, vento 160 graus, 049, ajuste altímetro no 020. Livre pousa 1009-0. O 6909 no solo 24, libera a direita via Fox, solo 121, décimo 9. Vai entrar na última, 219, liberando por aí. Libera então no táxi Play Golf, o solo 121, décimo 9, após a liberação da pista. Salvador, mas é X-08, tá na Golf. Azul 6908, autorizar táxi via Alfa, Kilo, Pad 3, fundo lá, tem seu sinalizador. Alfa, Kilo, Pad 3, sinalizador, por 8, tá mano? Tudo 713 na posição pelo intercept da chegada Bonfi. E desça via para 2.000 pés, ajuste no 020, estará autorizado a MS e a pés estabilizado. Sim, descendo para 2.000, segue chegada Bonfi, reportar estabilizado o ILS Azul 2713. Estabilizado no LOC, o Azul 2713. Azul 2713, chame a torre 1895. 1895, grato, uma boa noite. Oi, Salvador, boa noite, Azul 2713, estabilizado no ILS, pistão no zero. Sim, 27, no 3, tráfego avistado, segue trem autorizado, pistão a zero, vento 160 graus, 04 nós, ajuste de altímetro no 020. 727, vocês. Salve, boa noite, passaria 2228. Passaria 2228, boa noite, prossiga. Informação Bravo, 180 para a Vitória da Conquista. Azul, passaria 2228, Bravo, confere para a Vitória da Conquista, 180 autorizado. Decola da pistola zero, curva direita, sai da Arbó. Após Arbó, elefa o piló, após DCT Conquista. Transponder 5032, controle Salvador, PL no 208. Ciente, decola da 10, com curva direita, na subida árvore elefa, após o piloto, o transponder é o 5032, e o controle Salvador, 120.8, passaria do 2228. Passaria 2228, nível autorizado é 180, chame pronto na remota no 2 do 41. Ciente, chamarei pronto e o nível 180. Boa noite, azul 4221, no seguinte da Bravo, autorização confirma. Azul 4221, no Bravo confere para confins autorizado. Via Pesilu 21, conforme a rota do plano de voo, decolando a pistola zero, curva direita, saída Arbó, transição elefa.